Com você, sentar e ouvir a tua voz. Não há mais nada a temer. Só quero ir te ver. Está aqui, adore-se.